Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje, o bom, o mal e o feio, filmes de rock. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E eu odeio musical, cara. Hoje eu tô aqui com o Everton. E Rock of Ages me acertou com seu pior tiro. E hoje eu tô aqui com o Anderson. Um dia você vai ser cool. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Começando, e hoje vamos fazer mais um bom, o mal e o feio. Dessa vez o tema são filmes de rock. Aproveitando o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, embarcamos nessa ideia e escolhemos três filmes que se encaixam no bom e o mal e o feio, que a temática é o nosso bom e velho rock and roll, que eu imagino todo mundo goste aqui, né? Tem nenhum pagodeiro enrustido aqui. Hoje não era sobre forró? Não, ainda não. Quando tiver o Dia Mundial do Forró, a gente com certeza vai gravar um bom, mal e feio aqui. Ah, então tá combinado. Tá combinado, já é promessa. Sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro filme. Vamos para o nosso filme bom. O bom. Call me if you need a rescue. We live in the same city. I think I live in a different world. Speaking of the world, I've made a decision. I'm gonna live in Morocco for 1 year. I need a new crowd. Do you want to come? Yes. Yeah. Yeah. You sure? Ask me again. Do you want to come? Yes. Yes. Gotta call me. Okay. It's all happening. It's all happening. It's all happening. You alright? Yeah. Yeah, great. Nosso filme bom foi lançado no ano 2000, dirigido e produzido por Cameron Crowe e distribuído pela Columbia Pictures. O nosso filme é Quase Famoso. O filme é uma comédia, um drama, um musical, um pouquinho de cada coisa. Ah, não fala isso. Você não acha? Musical, não. Ah, eu acho. Não, ele é um pouco. Ele trata de música, ele tem uma cena onde os personagens estão cantando, mas faz parte do contexto do roteiro. Não é igual musical que você tá conversando de repente. O cenário inteiro tá todo mundo dançando na coreografia certinho, não. Isso não, por favor. Não fale isso desse filme. Isso não, mas ele tem um pouco de musical por questão de envolver muita música e tem essa cena. Claro, é inevitável, mas não é um musical. Amém. Ainda bem, né? Acabei de fazer o sinal da cruz aqui porque não é um musical. A gente vai chegar na parte do musical. Mas por enquanto a gente vai falar de Quase Famoso. Rapidamente, pra quem não conhece o filme passa ali nos anos 70, é protagonizado pelo William Miller, que é vivido pelo Patrick Fugit. E ele é um rapaz se apaixona pelo rock and roll ali quando ele é moleque. Tá certo que ele é moleque o filme inteiro, né? Mas quando ele tá bem mais novo, mais ou menos que idade ali, ele ganha os discos da irmã dele. Tem 11, né? É, na verdade, ele acha que tem 13 e depois descobre que tem 11. Que então... a mãe dele pôs uma série lá pra ele. E o filme conta a história dele. Ele se apaixonou pelo rock and roll nessa idade, começou a escrever. Aí ele criou uma amizade com um crítico, né? Qual o nome do crítico? Que é vivido pelo Philip Seymour Hoffman. Que ele Lester Bangs. Que é o verdadeiro, né? Ele existiu. Não, de faltou fato, né? Faltou só você falar que o William Miller, ele é o alter ego do próprio Cameron Crowe. É. O filme é semi-biográfico, no caso. Sim, ele recebe, e no filme, o filme desenrola rola quando ele recebe uma proposta da Rolling Stones pra escrever um artigo sobre uma banda, e acaba sendo a Stillwater, que é a banda que ele acompanha numa excursão pelos Estados Unidos, e desenrola a história do filme, pra ele escrever um artigo sobre essa banda e todo o envolvimento dele com os integrantes, com as grupos e com todo o cenário do rock dos anos 70 ali. É, enquanto no filme ele acompanha a banda ficcional Stillwater, apesar de ter uma banda com o mesmo nome, mas não fez muito sucesso, na vida real Cameron Crowe tava cobrindo a turnê do Led Zeppelin pelos Estados Unidos. E aí era uma turnê com Led Zeppelin, com a Brothers Band e com o Lynyrd Skynyrd. Ou seja, o cara tava envolvido só no meio das feras daquela época. É muita coisa, cara. E... imagina você ter 15, 16 anos pra você assimilar aquele monte de coisa. Você tá no meio dos seus ídolos, é sensacional, incrível. E a banda, o Stillwater, é bem baseada nessas três bandas, né? E mais algumas outras, né? Você pega, por exemplo, o visual do Russell Hammond, ele é muito o Tony Iommi do Black Sabbath, dos 80. Aquela coisa de camisa... anos 80, não, anos 70. Aquela coisa de camisa aberta, o cabelo na altura do ombro, um bigode. Depois que o Tony Iommi foi passar a se vestir só de preto lá pelos anos 80, mas durante os anos 70 era igualzinho que tá ali no filme. É engraçado, né? Quando você vai ver os vídeos do começo. O Sabá é uma banda que aparece bem no começo do filme, né? Que tem toda uma história ali, quando o William conhece a banda, mas realmente tem os vídeos, né, dos começos do Sabá tocando, e não tem nada a ver com o visual que eles vão ter posteriormente. Bem como que você... era um visual mais hippie, né? É porque eles viam muito daquela geração da contracultura ali, o finalzinho, 69, 70, aquela coisa de paz e amor, e até você pode ver que por mais que o peso que o Sabá tenha na sonoridade, o visual deles é muito mais próximo dos hippies do que veio a ser do metal clássico, porque isso foi colocado depois pelo Judas Priest, né? Mas isso é papo pra outro podcast. É, realmente, eu acho que a gente vai entrar bastante no rock, porque é um assunto que nos interessa. Mas agora, voltando ao filme Quase Famoso, por que esse filme é um filme bom? Pra mim, esse filme ele vai muito além do bom que a gente trata aqui. Pra mim é um filme, assim, sensacional, cara. E eu digo que é um dos filmes que eu mais gosto. Então, eu vou rasgar muito cedo pra esse filme aqui. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho. Fica à vontade, cara. Pô, eu tenho que concordar com o Anderson. Eu assisti, foi a primeira vez que eu assisti o filme. E, cara, eu me impressionei muito como eles conseguiram trabalhar bem com os personagens, com a questão sonora. As músicas do filme são maravilhosas. Em geral, a atuação dos personagens principais, enfim, a banda, tudo, cara. A história é bem escrita, é bem desenvolvida. Me impressionou muito, muito esse filme, cara. E também vai entrar pra minha gama de filmes preferidos, ao lado de... como é que é, Vinícius? O Battleship, né? Battleship é um filmaço, mas não vamos falar sobre ele agora. Cara, esse filme eu também nunca tinha assistido. É, mas eu sempre tive vontade de assistir. Porque eu sempre soube, todas as listas que falam de filme de rock, ou filme, a temática do rock, botam esse filme como essencial, né? E eu sempre tive muita vontade de assistir. Agora, fazendo esse podcast, né, eu falei, agora é a hora, né, eu vou assistir, prestando atenção e tal. E realmente, cara, é um filme muito bom, cara. E ele é um filme que, mesmo tendo uma temática, assim, que às vezes... o rock and roll é bem maluco, né? Então, sexo, drogas e rock and roll, né, tem isso, né? Mas mesmo assim, eu achei ele um filme meio, até que leve, sabe? Ele tem uma carga de comédia que quebra muito e deixa você... faz você curtir muito o filme, realmente, cara. É um filme muito bom, cara. Eu entendo essa... pra muita gente, até um demérito do filme. Na verdade, pra mim, é uma característica marcante, porque o diretor tá contando a própria história, então acaba sendo aquela coisa assim, é muita memória misturada com nostalgia, sabe? A gente tem aquele olhar nostálgico do que era bom, etc. Então, assim, não vai mostrar exatamente 100% como era. E até pra tentar atingir o público maior também, eu entendo esse tom mais, digamos, suave do filme em relação ao que a gente conhece. Se você pegar na internet pra ler as histórias das bandas, você vai saber que tem cada loucura, assim, absurda. Então, sei lá, você pode, por exemplo, ler o livro do Ozzy, que o Ozzy conta histórias escabrosas que não caberiam nesse filme, entendeu? Uhum. Então, essa parte eu até entendo. É, principalmente porque é um filme muito mais, não só pra contar a vida, a biografia do diretor, mas sim pra contar a relação dele com a música. Ou seja, o que encaminhou ele pro meio artístico. E depois, durante o filme, ele acaba virando um escritor da Rolling Stones, depois ele virou roteirista, aí diretor, ou seja, ele tá envolvido nesse meio, ele só quer mostrar como que ele chegou ali, entendeu? Isso é bem verdade que você falou. Eu acho que ele mostra muito bem aqui o cenário dos anos 70 do rock, de como era toda aquela exposição dos artistas, sem mostrar os excessos e, principalmente, construindo bem os seus personagens, que é o principal do setor do filme. É mostrar aqueles personagens, a ligação deles, como eles evoluem durante o filme, como eles vivem as suas histórias, com o pano de fundo do cenário do rock dos anos 70. É, cara, e principalmente tirar um pouco aquela ideia ideia mítica de que os roqueiros, né, rockstars, as grandes figuras, são todas deuses, são infalíveis, estão sempre certos, não tem problema entre eles. O filme mostra muito mais o lado humano dos personagens. Isso não funcionaria se não tivesse esse lado, entendeu? Se fossem todos super perfeitinhos, super talentosos, você vê ali as tensões entre os personagens, você consegue ver, consegue até sentir a personalidade de cada um, e todos os personagens funcionam nesse filme, cara. Desde os que falam duas, três vezes pro filme, até aqueles que estão lá 99% do filme. Pô, isso que o Anderson falou é tudo, cara, e em muitas cenas do filme você vê todo esse conflito é exatamente pra fazer isso, né? Não endeusar, trazer aquela imagem de que, ah, os caras são deuses do heavy metal e a galera unida e vai que vai. Tipo, eles têm problemas, eles são humanos, eles erram entre eles erram na vida de pessoal de cada um deles, eles têm os problemas deles, e também tem os momentos que eles estão juntos, enfim, mostra muito dessa oscilação, sabe, de um momento, entre aspas, divertido, depois uma situação complicada, depois eles se juntam e, não, vamos levantar a cabeça, vamos se ajudar de novo, vamos continuar e tal, e isso é um dos grandes acertos do filme, de construir muito bem o lado dos personagens, cara, isso é muito foda, isso pra mim é o que mais atraiu no filme, assim, sabe? E também é um momento que eles constroem a ascensão de uma banda, que também é algo interessante de se ver, né, como uma banda vai crescendo, o que ela tem que fazer pra ir atrás, uma excursão, no caso, que o personagem segue eles durante todo aquele período de tempo, e como eles vão se desenvolvendo como banda. Isso também é bem interessante pra quem gosta de rock, principalmente de rock da época e de rock até hoje em dia, né? Tá certo que é bem diferente a evolução das bandas, mudou muito a indústria, mas pra ver especialmente daquela época das bandas que são grandes até hoje, é muito interessante pra ver o crescimento de uma banda. E é engraçado também a comparação da banda, né? Porque tem a banda do filme, que é Stillwater, como eles vão crescendo, e a gente tem as grandes bandas da época que são grandes até hoje. Led Zeppelin, que eles citam, Deep Purple, todas as bandas que eles, o David Bowie, que eles vão citando durante o filme, que você vê que eles são maiores, já eram gigantescos naquela época. E você consegue mensurar isso, né? Falar assim, pô, esses artistas são realmente grandes, e eles me convencem durante o filme que eles são grandes. Então vamos falar um pouco dos personagens do filme. A gente citou o William, que é o protagonista. E o que vocês acham dele? O que vocês acham dos outros personagens que aparecem durante o filme? Cara, o William, mano, eu rachava o bico toda hora que eu olhava pra cara desse moleque, velho. Ele faz uma cara de perdido, perfeita, cara. Pior que é mesmo. Concordo plenamente. É muito engraçado as situações que eles... Apenas no olhar dele você fala, mano, e ele pensa, o que que tá acontecendo, cara? É verdade. Achei muito bom, velho. Achei muito bom. E quando quando ele demonstra as emoções dele e tal, também é muito bom. Esse ator, ele tava iluminado nesse papel, cara. Eu achei ele muito bom, cara. Cara, vou te falar que não só nesse papel, ele é um bom ator. Apesar dele ter ficado um pouco tempo fora da mídia e tal, quem quiser acompanhar ele atualmente, ele tá fazendo aquela série Outcast pelo Cinemax. E realmente, você percebe que muito que a gente vê dele atuando como William Miller tem ali. Ele consegue fazer essa transição entre as emoções, passar coisas sem falar muito bem. E foi uma escolha acertadíssima pra fazer o protagonista, cara. Eu acho que se é um ator meia boca ali, o filme ia perder muita coisa. O que eu acho legal do William é um mal que acontece com vários personagens, que são, ele é ingênuo, ele é na dele, tímido, só que ele não é idiota. E isso acontece com muitos personagens que são assim, em outros filmes ou qualquer tipo de mídia. E o que conquista o William, você fica atraído por ele, você fala, pô, que cara legal, espero que ele se dê bem em toda a jornada dele, porque você vê que ele faz tudo por ação, né? É tudo verdadeiro o que ele demonstra em tela, ou demonstra ali na vida e nas ações dele. Tanto seja o amor que ele tem pra um personagem, a amizade que ele faz com os outros, é tudo verdadeiro. Baseado nisso aí, eu acho que a frase que define o personagem foi dita pelo Russell Hammond na cena do aeroporto. E os dois estão conversando e o Hammond fala assim: tem aquelas pessoas que falam e tem aquelas pessoas que escutam. Você é aquela pessoa que observa, sabe? Ele conseguiu matar numa frase assim e falar: esse é o cara, entendeu? Quer dizer, faltava alguém como ele dentro daquele meio de loucura, entendeu? Porque muitos falam e não ouvem, outros só ouvem e acabam não falando nada. Ele acabou sendo apelidado de inimigo, mas ele acabou sendo um ponto de equilíbrio dentro da banda, né? É, isso aqui é foda. Isso que mostra o quanto ele foi... Enquanto o personagem foi bem criado, né? Como o roteiro foi bem feito. É exatamente o que o Vinícius fala, concordo plenamente. Você vê que ele é um garoto novo, meio que despreparado. Só que ele chega numa situação em que ele não paga de idiota e nem vira o bonzão da noite pro dia. Ele consegue lidar com aquelas situações e, como o Everton comentou também, você vê na cara dele que tá em muitos momentos que ele fala, caralho, o que que eu tô fazendo aqui? O que que tá acontecendo? Só que, meu, ele tá se virando, ele sabe lidar, ele sabe o que que tá acontecendo, o que que ele tem que fazer. E ele leva isso do filme inteiro, isso é muito bom. Você não vê nenhum momento, tipo, o personagem decaindo, sabe? Você para e fala, pô, ele fez isso, ah, pô, que chato. chato, não gostei. Ele consegue manter aquilo ali do início ao fim, aquela personalidade mesmo. Isso é muito foda. Com destaque no filme, além do William, a gente também tem a Penny Lane, que é vivida pela Kate Hudson, que foi indicada em 2001 ao Oscar de atriz coadjuvante, foi indicada ao Emmy também, ao Globo de Ouro em 2001 também. Ela venceu, na verdade, o Globo de Ouro 2001 com atriz coadjuvante por esse papel. Cara, não é por menos. Ela tá sensacional nesse filme, cara. A Penny Lane é uma personagem fantástica, cara. Ela é incrível, cara. Isso me levanta uma questão, assim, o que que essa mulher fez com a carreira dela? Porque esse filme catapultou ela pro estrelato, ela virou um nome importante ali naquela época, e depois ela só foi fazer comédia romântica merda, cara. Talvez eu souberam investir, né? Acho que eles enxergaram potencial nela pra esse tipo de mídia, sendo que o filme não necessariamente é isso, né? O Quase Famosos. Ele tem uma pitada disso, mas não é isso. É, cara, e ela já era um nome famoso antes até de atuar, porque a mãe dela é famosa, é a Goldie Hawn, e o padrasto dela é o Kurt Russell. Então, assim, ela já é uma pessoa do meio. Então, ela conseguiu depois vencer por talento próprio, mas eu não entendi o que ela fez com a carreira dela depois. Isso que 18 anos do filme, eu não consigo entender ainda. E, tipo, ela fez só comédia romântica depois, né, cara? E a Penny Lane foge do estereotipo da mocinha das comédias românticas, né? Exatamente. Isso que é engraçado, né, cara? Quer dizer, é meio tragicômico, né? Parar pra ver. Pois é. Mas realmente, o Everton falou que ela tá muito bem. Assim, o filme se baseia num tripé importante. O William, depois a gente conhece a Penny Lane e, por último, a gente acaba conhecendo um pouco mais do Russell. Esse tripé sustenta o filme inteiro. Assim. Não que os outros atores, os outros personagens não tenham importância, mas se você tiver que escolher e falar, o filme é isso aqui, são esses três. E os três mandaram muito bem, cara, nesse filme. É, cara, o final do filme retrata muito isso, né? Dá certeza que realmente esses são os três que... É, o filme inteiro mostra isso, mas o final é bem claro que eles são os principais, né? E o Russell, cara, ele também é o cara tá muito bem, velho. Aquela parte quando eles vão na festa, cara, na casa do maluco, do moleque, lá no meio da cidade, cara, é muito bom. O contexto dessa cena também é muito bom. Lembra aquilo que o Ivaldo falou, deles serem personagens humanos, né? É, mais humanizados, não é nem muito bonzinho e nem o vilão da história. São pessoas, agindo como pessoas. Que eles estão conversando, eles estão andando na rua conversando, passa uma galera assim, ó, vamos lá em casa. Aí, enquanto o Russell balança a cabeça que sim, o William olha pra ele e balança a cabeça assim que não, sabe? Aí corta a cena, os dois já estão entrando na festa. Porque o Russell falou, ele queria conexões reais. E aquilo que ele vivia no dia a dia era meio artificial, faltava alguma coisa pra ele. Sabe? É uma ânsia, assim, de desenvolver o personagem que não tem como, você compra o filme. Eu acho que nesse filme, a primeira vez que eu vi, com 5 minutos eu já tava comprado. Já falei, beleza, vou ver até o final. Então, isso funciona muito bem. Se fosse, sei lá, assim, jogado na cara e falar, o cara tá bom no momento e no outro, ah, eu tô meio solitário, eu preciso de alguma coisa mais sensível, mais humana, assim, não funcionaria. O filme, ele vai te mostrando oscilações gradativas, porque as pessoas são assim. Não, isso que você falou é verdade. Cara, eu assisti a versão estendida já. É a melhor versão, melhor ainda mais o filme. E, cara, e pra mim passou tranquilo, sabe? Tipo, não fiquei cansado e tal. O filme, ele tem um ritmo muito bom. A história vai evoluindo, né? E o ritmo dele é tranquilo, sabe? Você assiste, você curte o filme, você compra o filme. No começo você já compra o filme realmente. E, cara, os personagens em volta também são muito interessantes, sabe? O vocalista, que tem a rixa com o guitarrista. É um conceito que tem muito nas bandas de rock, né, cara? Isso também é um detalhe muito legal que traz o filme, né? E outros estereotipos também do rock que são estereotipos porque realmente aconteceram, né? Ah, é história, né? Não tem como fugir disso. Os empresários, né? A gente tem o Jim Fallon lá que vive um empresário que aparece lá pro meio, pro final do filme. Mas a gente não pode deixar de citar uma personagem que eu gosto bastante, mas eu acho que é mais pelo teor de comédia, que eu acho que ela é o personagem mais engraçado do filme, que é a mãe do William, né? Que é vivida pela Frances McDormand, que é a atual vencedora do Oscar. Não, essa atriz, ela, tudo que ela pega pra fazer... Não, ela é... Ela não faz nada ruim, nada. É espetacular, é sensacional. E nesse filme ela mandou bem demais, né? Como já era de se esperar, né? Mas ela foi a personagem que me rendeu mais, mais risadas. Eu dei muita risada quando eram as cenas dela. O papel dela é meio esse, né? Assim, ela é uma guia moral pro William, mas também acaba sendo meio que um alívio cômico justamente pelo jeito de extrapolado dela. E aí você vai depois lendo coisas sobre o filme, você pensa, pô, esse cara pegou a mãe dele e deu uma exagerada. Aí você descobre que a mãe dele, enquanto ele filmava o filme, ela ia até o set assistir filmagens e ficava dando palpite no trabalho dele, cara. Isso é um cara com 40 e tantos anos nas costas. E ele falava, mãe, não incomoda os atores, não incomoda os atores. Ela ia lá, falava com todo mundo, ela acabou fazendo amizade com a Frances, então assim, ela bebeu direto da fonte. Então, é, os caras têm uma história que conta que, tipo, ele queria manter a mãe dele longe da Frances, é. Pra não influenciar, né, cara? Aí ele descobre que ela tava almoçando junto com ela. Tipo, elas viraram amigas, cara. Deu certo porra nenhuma, sabe? É, cara, muito bom. Legal isso ter sido transposto na tela sem ficar aquela coisa caricata da mãe malvada, sabe? Ela é uma mãe preocupada, só isso. Comete erros, acerta também, então tá de boa. E além de uma guia pro William, acaba sendo uma guia pro Russell também, né? Porque querendo ou não, numa cena que eles têm o primeiro tipo de interação por contato telefônico, ela acaba dando uma chamada que mexe com a cabeça dele. Nossa, e foi maravilhosa essa cena, por sinal, viu? Que chamada que ela deu nele. Realmente, muito boa, cara. Pô, como é que o Russell fala? Ele fala assim, cara, a sua mãe me assusta. Tanto que ela... e ela fala assim, ah, ele é só um garoto de 15 anos, vocês vão acabar com ele, que não sei o quê. Aí o Russell olha pro William e você fala, porra, descobriu o segredo do cara. Só que ela mexeu tanto com ele que passou batido isso. Ele falou, foda-se se esse moleque tem 15 anos, cara, eu tô preocupado comigo agora, sabe? Tenho que rever minhas ações, pensar no que eu vou fazer. Legal assim, ah, beleza, tem 15 anos, acabou. Segue a história, sabe? Não é importante ele ter 15 anos. Mas eu acho que esse também é um dos pontos fortes do filme, que é a interação dos personagens, que é muito bem resolvida nesse filme. Por mais que o personagem apareça pouco, que nem alguém comentou mais cedo, todo mundo tem a sua importância, né? A mesma coisa com as músicas. Se a gente tá falando do filme de rock, um filme musical, calma, Anderson, um filme musical sobre música, que tem música. Aqui a música não é gratuita. Ela tem todo o contexto, todas as músicas que são escolhidas, ela tem um contexto dentro da história pra se apresentar, e se apresenta muito bem. Com certeza, cara. Diga isso pra uma das cenas mais famosas do filme, que é a cena do ônibus, né? Justamente depois da festa. Que é exatamente. Quando o Dick, ele vai buscar o Russell. Esse é filme... a cena que dá a cupom toda. Cara, isso. Quando começa a tocar Tiny Dancer do Elton John. Cara, é tão foda que, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não li nada, nenhuma crítica, nada antes de assistir o filme. Depois eu dei uma procurada, dei uma pesquisada em algumas coisas, li críticas. Mas quando eu vi essa cena, cara, ela me tocou de um jeito, sabe quando você para? Sei lá, você para, fica olhando fixo. E meio que... uma coisa que esse filme, por sinal, faz muito, que eu senti, ele consegue te transportar pra aquelas turnês, pra aquela aventura, pra o que tá acontecendo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas dá muito isso. E, tipo, naquela música, eu não sei, cara, é como se você parasse e falasse, quer saber? Aconteceu uma coisa ruim? Foda-se, a vida segue. E, meu, sei lá, e é muito foda. E comunica muito bem aquela cena, que ela traz muito daquela ideia de, meu, eles podem ter problemas, não se gostar, aconteceu alguma coisa ali, mas, meu, a música, o rock, une eles. Naquele momento ali, o rock vai sempre unir eles. E aquele é o ponto principal, entendeu? E é muito foda isso, né? É muito foda, Evaldo. Eu acho que depois que eu vi o filme, eu fico pensando porque realmente eu gosto de rock. Porque a gente tá falando que os personagens são bem verdadeiros nos seus sentimentos, né? E eu acho que o rock é o estilo de musical mais verdadeiro, que as pessoas colocam mais sentimento naquilo que estão fazendo. Tem concorrência. Se você tocar uma moda de viola, o que tem de corno sofrendo por aí, eu acho que o sentimento do Chifre é bem verdadeiro, cara. Olha, Vinícius, você precisa conhecer a sofrência. É verdadeiro e doído. Você precisa conhecer a sofrência, Vinícius. Olha, então precisa conhecer eu vou ficar no rock. Vou ficar no rock por enquanto. Mas a gente comentou antes que o personagem do Philip Seymour Hoffman é baseado num personagem de uma pessoa de verdade, né? Assim como o Ben Fong Torres, né? Que é o editor lá, o cara que contrata o William. Era o editor da Rolling Stone, né? Exatamente, também é um personagem verídico. Como todo filme é construído, né? É, os personagens, quando não são 100% reais, eles são baseados em pessoas reais. A Penny Lane é baseada na... como que é o nome dela? Baby Buell, se eu não me engano. Ela é mais... ela foi uma grupo famosa nos 70 e ela é mãe da Liv Tyler também. Quer dizer, tem uma bagagem, o personagem existe. Que foi uma das primeiras paixões do diretor, né, também, quando ele era jovem. Que é a Penny Lane também. Então ele deve ter misturado um pouco das duas pessoas. É muito comum em filme você pegar mais de uma pessoa e jogar num personagem só, principalmente pra economizar roteiro e tempo de tela, né? O que é perfeitamente encaixado aqui. Sem deixar de citar que a trilha sonora é composta principalmente pela Nancy Wilson, que que era atual, que era a esposa dele na época, não sei se ainda é, imagino que sim. Era. Né? Não é mais, né? Se separaram em 2011 ou 2012. Uma pessoa um pouco entendida no mundo rock, então talvez colaborou um pouco assim, né, pra melhorar o filme. Não só ela, não só ela. As músicas que não eram, as músicas originais do filme foram compostas ou por ela ou pelo Peter Frampton, que é outro expoente dentro do rock. E o Peter Frampton atuou como consultor técnico do filme, em algumas partes, e ele tem uma ponta no filme que ele é o Road lá do Humble Pie, daquela cena do poker, que envolve uma caixa de 50 dólares. Sim. Fora a liberação, porque tem uma história que, logo quando o filme saiu, ele foi mostrado numa sessão em Cannes, se eu não me engano, com Jimmy Page, com Robert Plant, e eles facilitaram bastante pra liberar as músicas. O Led Zeppelin não é uma banda que gosta de liberar o direito das suas músicas pra aparecer em filme, mas parece que pra esse filme eles deram uma boa facilitada. Mais ou menos, porque assim, a versão que foi pro cinema... Eles não liberaram Star Wars. Exatamente. Então ela entra só como uma cena deletada no extra do DVD. Mas pra você ter uma ideia, essa é a primeira vez que o Led Zeppelin libera o uso das suas músicas desde 82, quando saiu naquele filme que muita gente conhece, Picadias Estudantis. Veja você, 82. Ele só liberou porque quem fez o roteiro de Picadias Estudantis foi o próprio Cameron Crowe. E é o primeiro grande trabalho dele. Não, Nicolas Cage, que é um dos primeiros filmes dele, sim. Não, eu não lembro, cara, mas o Cameron Crowe, ele conseguiu só por causa disso, assim. Só por influência. É um dos primeiros filmes que tem o nosso Nicolas Cage. Por sinal, Vinícius, você sabe onde a gente pode encontrar bons conteúdos sobre Nicolas Cage? Na verdade, a gente tem uma edição de Bom, o Mal e o Feio aqui no Nerd Patriarca sobre Nicolas Cage. Oh! Deus, é sério isso? É sério. Querido ouvinte, vá no Nerd Patriarca e escute. Agora, vamos pro nosso filme. A gente falou muito bem, a gente tá com o astral lá em cima. Uhul, viva o rock and roll, mas agora vamos pro nosso filme Mal. O Mal. Você não faz a menor ideia do que é ser eu. Eu vou te dar uma chance. Como é que é ser o Stacy Jacks? It's all the same. Only the names will change. Every day it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. Oh, I'm a cowboy on a steel. Nosso filme Mal foi lançado em 2012, dirigido por Adam Shankman, produzido também pelo mesmo. Tem o Top Maguire, até o Maguire produziu esse filme também. Nossa, que incrível. O nosso filme Mal é Rock of Ages. Tem um elenco estrelado, tem bastante gente no elenco. Tem o Bryan Cranston, tem a Catherine Zeta-Jones, tem o Tom Cruise, tem o Alec Baldwin. Olha o elenco do filme. Esse filme só me serviu de uma coisa. Acreditar na seguinte frase: elenco de cu é rola. Você pode ter elenco e a porra do filme ser uma merda. Okay. Já começou errado, que é musical, né? Então. Já começou por aí. O filme é uma comédia musical. Ele é caracterizado como uma comédia musical. Foi distribuído pela Warner Bros. Que comédia? Eu não dei nenhuma risada no filme. É comédia. O filme tem um leve problema de ser uma comédia musical e ser ruim como comédia e como musical, cara. Ai, cara. Por isso que eu falei que não é só um musical ruim. Ele é tudo ruim. Mas calma, antes de vocês detonarem o filme, vamos falar do que se trata, né? Ele se passa nos anos 80. A gente falou da década de 70 no primeiro filme bom, agora foi pras décadas de 80. O filme se passa em Hollywood. Posso interromper? Pode. Posso interromper? Pode, por favor. Sabe por que o filme é uma merda também? Porque tá no... Porque o filme se passa na porra dos anos 80. Ah, eu sabia se passa que você ia na falar. Los Angeles dos anos 80. Tem bandas como Motley Crue, Poison, Twisted Sister. Não ia ser bom nunca essa porra. olha, a opinião de um dos nossos colaboradores não reflete a opinião do grupo. Fique bem claro. Lado infelizmente, eu tenho que fazer essa crítica aqui. Uma merda. e ninguém fala, prossiga. Nos anos 80, o filme se passa em Hollywood e tem como protagonistas o Drew, que é um garoto tímido da cidade. Olha a sinopse que eu peguei, que é um garoto tímido da cidade. E a Cherry... O tímido e sai cantando na rua? É tímido? Tímido do quê? Ele é tímido. Cotovelo? E a Cherry, que é uma menina do interior, que se conhecem e se apaixonam e vão vivendo nesse mundo de fama e de rock and roll. E é isso aí. Por que esse filme é um filme mau, galera? Além do... É um musical. Não, calma, Ivaldo. Não, não vai falar que é porque é um musical. Porque pegou as piores bandas dos anos 80, cara. Tá. Ficou o pior da cena do rock, aquele metal farofa, o hair metal, o glam metal. Não, tá. Glam metal você já tinha nos anos 70, o Queen tem músicas meio do estilo, você tem o Slade, já fazia o glam metal, mas fazia glam metal bom, cara. O problema é que eles faziam glam metal de merda, eles faziam músicas ruins, não são músicas ruins só porque não é heavy metal, não é um speed metal, um power metal, qualquer coisa assim. São músicas ruins, ponto, cara. São músicas que, sei lá, pra mim elas têm, são datadas, entendeu? Elas não venceram o teste do tempo. Então, pra mim, isso é complicado. Ver um filme que trata isso já era difícil. O problema é que o filme em si, ele não funciona, cara. Não. Também. A história do filme é horrível. Muito. Tipo, o roteiro não faz sentido nenhum. Os protagonistas, que teoricamente são os protagonistas, eles aparecem numa parte do filme, na metade do filme eles somem simplesmente e voltam no final, cara. Mano, é muito bizarro, não faz sentido nenhum, cara. E eu vou além. Outra coisa que torna esse filme uma merda completa é as malditas coreografias de dança. São horríveis, cara. Não é, cara, que tem, tipo... Não, beleza, mas pelo menos põe uma pessoa que sabe dançar. Não, e sem contar que tem... Puta, tem momentos que tocam as músicas que é muito aleatório e que dá muita raiva. Puta, a cena da igreja, eu quase desisti de assistir o filme. E depois, quando o Tom Cruise foi cantar com a bunda da loirinha lá na mesa de sinuca, eu também falei, ai, meu Deus, eu vou me matar. Não é possível, que merda é essa, cara, aqui, velho? Me lembra a cena da igreja, porque eu vi esse filme, veja você. Eu ganhei um par de ingresso pra ver esse filme na pré-estreia. E eu fui. Puta, você assistiu? O que a gente faz quando a gente namora? Eu fui na pré-estreia, eu ganhei um par de ingresso, eu fui ver com a minha namorada na época. Caramba, velho. O que que a gente não faz, cara? O que que a gente não faz? É. O que que a gente não faz, ser humano? Então, me lembra a cena da igreja, Evaldo. Não, aí a Catherine Zeta-Jones, ela é a esposa do prefeito e ela quer fechar o clube lá, o Bourbon. Ah, isso porque... eu lembro, que ela é toda da moral dos bons filhos. Exatamente. Aí, ela quer fechar e junta um grupo de velhas pra fechar o bagulho, né? E do nada ela começa a cantar Hit Me with Your Best Shot, né? Só que não faz sentido nenhum, porque ela que tá indo atacar o cara e ela fala Hit Me with Your Best Shot, cara. Essa cena da igreja não é aquela que depois eles vão cantar do lado de fora? Não, elas ficam só dentro da igreja, cantando e dançando, cara. Mano, é muito bizarro. Não, enquanto isso aí o marido dela vai ser espancado sexualmente. Jeez. Porque o Bryan Cranston, eu vou falar a verdade, eu ri apenas as partes dele, cara. Mas, tipo, o resto da comédia no filme inteiro não funciona de jeito nenhum. O Russell Brand, quando eu olho pra cara dele, eu tenho vontade de vomitar, velho. Porque eu tenho um ódio desse cara, velho. Pra mim, ele é horrível, velho. Horrível em tudo que ele fez. E ele mas ele cantando lá com o Alec Baldwin, cara, também. Mano, que vergonha alheia eu senti, velho. Ah, muito feio, cara. Meu Deus, aquela duplinha ali do bar lá, podia morrer os dois, cara. Que duplinha horrível. Não tem um personagem que se salva nesse filme, né? Vamos ser bem sinceros. A gente tem duas coisas. Nossa, assim, personagem até em termos. Nem o Paul Giamatti se salva. Nem o Paul Giamatti. Nem ele também no filme, né? Que eu não sei nem no foda. Começo. Ele é foda pra caralho. Ele é foda pra caralho. Eu acabei nem falando no começo pra você ter que com o Enem com a estrelado, de fato. Até em comparação com o Quase Famosos, tá certo que esse filme é muito mais um musical, mas ele não sabe. Ele sendo um musical, mesmo assim, não consegue encaixar as músicas de uma maneira que faz sentido pra história. E você usa a dupla de protagonistas, que eu não faço ideia do nome daqueles atores, que eles são meio X, totalmente. Shirley e Walter. Vou chamar de Shirley e Walter. É, a Shirley é a Julianne Hough e o Walter, que é o Drill, é o Diego, é o Diego Boneta. São dois atores ilustres, desconhecidos. Cagamos pra eles e vamos continuar cagando depois de Rock of Ages. Do mesmo jeito que os dois atores do Quase Famosos não são super estrelas. Só que os outros são bons, né? Só que, exatamente. Olha a diferença. Eles são bons, cara. Não que se esses dois fossem bons, o filme seria bom, né? Mas eles são muito ruins mesmo. Eu não sei se eles são muito ruins ou se eles estavam com muito azar nesse filme. Às vezes pode ser coisa de direção também, até porque eu não vi nada desses dois depois desse filme. E diretor influencia muito. Eles não fizeram mais trabalhar. Nada. Eles com certeza fizeram mais nada. Então, não é possível. Aí, ó. Cara, deve ter... Esse cara, ele tem cara de ator de novela mexicana. Puta, ele deve ia falar ter isso, cara. Algum revival de Rebelde, ou algum genérico do Rebelde, qualquer coisa assim. Então agora vamos pros caras grandes. O que vocês acharam do Tom Cruise nesse filme? O Tom Cruise, ele vive o Stacy Jacks, que é a personificação de um rockstar da época. O que vocês acharam desse personagem? Eu torci pra que no final do filme ele arrancasse a máscara e fosse o Ethan Hunt em Missão Impossível. Só, aí eu ia falar... Só isso aí salvar o filme. Pronto, estou salvo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Cara, eu fiquei com raiva do Stacy Jacks, então pra mim, então acho que o Tom Cruise mandou bem, cara. Ele é babaca, né? Stacy Jacks é babaca idiota, pra caralho. O Tom Cruise é um bom ator, né? Não, o Tom Cruise queira ou não, cara, ele é bom ator, mas tipo... Ele tem carisma, né? Ele tem um carisma, mas, cara, é muito tosco. Todas as cenas do Stacy Jacks, tudo... Mano, esse filme, todos os personagens são bizarros, sabe? Ele sumou num macaco. O latino tinha um macaco lá, o Twelves. Qual que é o problema? Morreu, né? Infelizmente, Deus o tem. Você está sendo preconceituoso. Mas o Rayman era muito agressivo. O Twelves queria fugir do latino, cara. Eu também, no lugar dele, fugiria do latino. Exatamente. Cara, e esse filme, eu acho que o cara entrou no YouTube, botou assim, lista de músicas rock anos 80, tá ligado? Aí achou uma lista e foi colocando na ordem que apareceu, sabe? Porque, pô, tem umas partes que são aleatórias, cara. O principal, que é o Thriller, lá, ele que compôs o Don't Stop Believing, né? O segundo filme. Nossa, a cena dentro da loja de disco é bizarra, é de chorar, velho. De chorar de tristeza. Essa é de chorar de tristeza. É por isso que eu não gosto de musical, mano. Pô, caralho, os caras estavam comprando um disco. Porra, nossa, você viu? Saiu o novo CD do Mamonas Assassinas. Aí o cara começa, Mamonas, yeah, Assassinas, oh yeah. E começa todo mundo subir em cima dos negócios. Cadê os donos da loja? Cadê a segurança da loja pra bater nesse povo? Desceu o cacete. Chama a polícia, tô roubando. Vai, faz alguma coisa. Não, cara, desordem pública, irmão. Querido ouvinte, você quer um filme que tenha loja de disco e que funcione? Pode ouvir Alta Fidelidade, que é gringo, e pode ouvir Durval Disco, é um filme nacional muito bom. Qualquer outro, além disso, você pode fugir, principalmente desse que a gente tá falando agora. Dá pra ver que o Adam Shankman, que é o diretor desse filme, não entendia muito a coisa de rock and roll, principalmente dos anos 80. Ele já tinha, ele tinha feito, o filme anterior dele foi Hairspray, que foi um musical também, mas que foi muito bem de crítica na época. Eu lembro desse filme. Agora, não sei se... Aquele do John Travolta? É, exatamente. O do John Travolta, que faz bem. A mãe lá, da menina. Isso. Também não vi porque é musical. É, eu não vi porque é musical, mas ele foi muito bem de crítica. Então, talvez, por isso que eles escalaram ele pra fazer um novo musical agora sobre essa temática de rock, mas não funcionou, porque o filme foi um fracasso, tanto de crítica quanto de público. Não tinha como dar certo, né? É, cara, e é porque os protagonistas em si, que é a menina e o moleque lá que trabalha no bar, eles não têm carisma nenhum, né, cara? E são protagonistas que eles aparecem, que nem eu falei, ela chega na cidade, já encontra o cara na mesma noite e já começa a trabalhar no bar. As coisas acontecem muito aleatórias, sabe? E depois disso, eles somem, simplesmente somem do filme e concentram no Tom Cruise. Aí depois, no final, eles voltam aleatoriamente. Sabe? É, do nada. Nossa, tocando no meio de um estádio. Filme, do nada, no meio do filme que deveria ser sobre rock, ele vira um boy band aleatório. Ela vira uma dançarina. Ela tá dançando na chuva, vê uma senhora e fala: venha, vou te ajudar. Deus mora no meu coração. Leva ela pra um cabaré. Ela vai trabalhar no cabaré lá do Balão Mágico, dançando, aleatório também. Nessa hora eu falei, caralho, será que abriu um moleque aqui pra outro filme? Agora a gente vai pra Cabaré Nights e Boy Band Day? Eu não sei. Sério, cadê o rock dessa porra? O pior é que o moleque, ele encaixou muito mais a Boy Band do que sendo o Metalero, tá ligado? Boy Band era boa. Mas o grande problema do filme é esse, ele não sabe pra onde vai. E o outro, ele não consegue criar, por mais que você goste ou não de rock, você goste ou não do rock dos anos 80, não consegue criar uma expectativa ou não consegue criar uma vontade de conhecer aquela época. Você não conhece aquela época, você não se interessa pelas músicas, porque as músicas parecem horríveis. Então o Anderson vai falar que realmente... Cara, o Anderson vai falar que elas realmente são, mas não, nem todas. Não, eu ia falar assim, não é nem que você não quer conhecer o rock dos anos 80, ele não desperta, eles não conseguem despertar o desejo de conhecer aquela cena de rock de Los Angeles dos anos 80. Que aquela cena é a pior coisa dos anos 80. Porque dentro do rock a gente tem a nova onda do heavy metal britânico, a gente tem a da Bay Area, do speed metal, do thrash metal. Quer dizer, é só em Los Angeles que era o problema, entendeu? Saindo dali, tem muita coisa boa. Mas aquela cena foi muito forte nos Estados Unidos, né? Talvez por isso que eles... De fato foi, mas não significa que é assim boa. Não, de maneira nenhuma. Você pensa assim, que fechasse aquela porra daquele bar, né, cara? Exato, você não se importa se o bar vai fechar, você não se importa com os donos, você não se importa com o protagonista, você não se importa com a menina que vai pro cabaré, você não se importa com ninguém, porque o filme não cria, não te faz criar nenhuma conexão com os personagens, muito menos com o contexto da época. Sua única preocupação é, que hora que esse filme vai acabar? Isso que eu ia falar. Que merda, não acaba essa porra desse filme. Cara, isso que eu ia falar, pra você ter uma ideia, eu quando vou no cinema, eu compro pipoca antes, né? Eu levantei umas 3 vezes durante o filme só pra comprar pipoca. Porque eu falei, eu tô mais aqui pra comer pipoca do que pra ver esse filme. Eu não consegui, é muito ruim. Ainda bem que você gastou o dinheiro do ingresso na pipoca, né? Eu ganhei o ingresso. Então, dá pra comprar pipoca à vontade. Fez muito bem, né? Porque o filme é um lixo total. E uma coisa também bizarra nesse filme é que a gente tá falando dos protagonistas, mas não necessariamente são protagonistas do filme, que eles somem de uma parte do filme. Porque o filme não tem sentido. Ele tá focado neles, aí depois ele foca todo no Stacey Jacks, depois ele volta pros personagens e cria uma conexão totalmente banal e sem sentido com eles. Ele não consegue conectar os personagens. Sem contar que o cachê do... Sim. Sem contar que a questão... O cachê do Tom Cruise. Com certeza. Não deve ter sido barato. Não, ele não é nem um pouco barato. A cientologia não é barata. Outra coisa que eu achei muito aleatória, você vê toda aquela ideia do conflito. Na hora, o que aconteceu? Os caras... Nada, não teve um conflito, não teve nada assim importante. Né? Porque teve a disputa da música. Nossa, o Beat the City e You're Not Gonna Take It. Né? Cara, nessa hora deu vontade de eu enfiar a mão no ânus e rasgar e me matar, velho. Porque. Ia doer mesmo. Ainda mesclando as músicas ali, sabe? Mesclando a parte de uma música com a da outra. Pra que isso, velho? Não tinha um policial com a metralhadora? E o pior é que acaba, tipo, a resolução que tem, que a mulher do prefeito tava no disco, na foto do disco, né, junto como se fosse uma grupo do Stacey Jackson. Sim. Cara, é muito ridículo, velho. É porque essa personagem ela é feita... Cara. Então, essa personagem ela é feita pra zoar a Tipper Al Gore, não sei se vocês lembram disso. Sim. Ela explicou que nos anos 80 ali ela fez todo um movimento, que o rock era a música influenciava suicídio, porque teve aquele caso dos rapazes que se atiraram em si mesmos depois de ouvir Suicide Solution do Ozzy e uma outra música do Judas Priest, que eu esqueci o nome agora, e aí tem todo aquele discurso famoso do Dee Snider e tal, e aquele selinho de Parental Advisor. Isso, foi criado justamente por causa dessa época, então eles pegaram a Catherine Zeta-Jones pra tirar sarro dessa personagem, não funcionou, cara, não funcionou, dava pra fazer uma paródia legal em cima, mas infelizmente virou isso aí que virou, né? Porque ela... É que nem os outros personagens, ela some um período, aparece de novo, depois no final. É muito tosco. Os personagens não têm sequência, tem que aparecer, né? É meio que tipo, contratamos esse puto ator aqui, coloca ele aqui em cena, X tempo. Não precisa fazer sentido, não precisa ter sequência, não precisa se conectar com nada. Só coloca ele porque ele tem que aparecer. Nossa. Eles tinham a listinha das músicas, né? E ia falando, eu acho que essa música aqui encaixa pra esses caras aqui. Faz uma cena com esses caras aqui. Mesmo sem contexto nenhum, sabe? Mas o Tom Cruise tinha que ter tomado uma lição. Na hora que ele foi cantar pra bunda da menina, na hora que ele pegou na bunda dele e começou a cantar pra bunda dela, falar, peida na cara dele, mas peida agora. Peida com força. É pra sair merda na cara dele. Pra ele nunca mais entrar numa dessa. Então, cara, eu falei isso pro Vinícius quando eu tava vendo essa cena. Eu falei, puta, essa é a parte que os caras queriam fazer comédia, quer ver? E, cara, eu fiquei com vergonha, velho. Vergonha alheia, velho. Engraçado que a gente tava comentando do quase famoso, né? Que, não é necessário você endeusar o cara só porque ele é um, entre aspas, rockstar. Putz, os caras endeusaram muito o carinha lá, o Stacey Jacks. Só faltou ele voar, velho. Cara, ele anda. Ele parece que ele tá com uma lordose não tratada, né? Ele anda todo empurrado assim. Eu falei, mano, eu tô vendo esse maluco cair de costas no chão e não levantar mais, cara. Puta que pariu. E ele anda, e as menininhas caem, desmaia. Tipo coisinha do Chaves, tá ligado? Ele é roqueiro, desmaia. Vai tomar seu cu, filha da puta. Cara, essa era a cena de Los Angeles dos anos 80. Mas o pior é que a cena era assim. Isso até. É, Ivaldo, isso é verdade, cara. Mas deveria ter mais emoção. Não, o filme é uma merda justamente por mostrar uma cena tão bosta. Tão bosta. Mas não necessariamente só por isso, né? Ele consegue piorar algo que já era ruim. Tava bom, tava ruim, aí piorou. É isso. Eu vou dizer que a cena de We're Not Gonna Take do jogador número 1 é bem melhor que essa que aparece no Rock of Fame. Um pouquinho só. Era pra ter mesclado no jogador número 1 essa música com a Lua Me Traiu do outro lado dos vilões cantando. Aí ia ficar show de bola. É melhor não, tá bom, foi o suficiente aqui no Rock of Ages que a gente, só pra gente citar, que a gente falou muito das bandas que apareceram no Quase Famosos aqui, a gente tem música do Def Leppard, Twisted Sister, Bon Jovi, Guns N' Roses. Nossa. Tem More Than Words, que é uma das músicas mais irritantes que eu já escutei na minha vida. Eu odeio essa música com a só minha que alma. Essa música, só que essa música, ela é dos anos 90. Não faz sentido, tá nesse filme. Não faz sentido os personagens cantarem essa música. Eu odeio essa música, não importa o ano que ela seja. Talvez a única coisa boa que tem aqui no meio dos dois Scorpions. White Snake também, eu gosto de White Snake, particularmente. Scorpions é bom, White Snake é bom. O Def Leppard, depois que saiu dessa fase farofa, é uma banda boa. Porque, cara, o nome do filme leva, é o mesmo nome de uma música do Def Leppard. Sim. Que tem agora, se eu não me engano, os integrantes do Def Leppard fizeram bastante colaboração nesse filme. Sim, fizeram consultoria técnica e tal. Agora, Poison, Twisted Sister, Motley Crue, cara, essas bandas aí. Ah, deixa pra lá. Estou indignado. Fã-clubes oficiais da banda do Brasil, manda e-mail pro Anderson. Pode mandar. Pode mandar todos, vou ignorar todos. Ele tá no Twitter, ele tá sempre tá lá, pode xingar. Ele vai dar bloco em vocês, mas ele pode xingar. Eu vou cara, printar bloco, antes. Bloco não, cara. Porque bloco a pessoa sabe que ela foi atingida. Você dá um mute ali, a pessoa fica falando sozinha sem nem ver. É a melhor ferramenta do Twitter. Então vamos pro nosso filme feio. E o feio? É ele mesmo, quase arrancou meu braço fora. É muito improvável. O demônio não faz isso. É, ele não. Chega de palhaçada! Se prefere enfrentar a polícia. Em 1978, a gente vai voltar bastante no tempo. Dirigido por Gordon Hessler. O famoso Ken. É um filme lançado diretamente para a TV. Olha, esse dado vai mostrar como o filme é bom. O filme foi a segunda maior audiência do canal ABC norte-americano no ano de 1978. Vocês sabem disso? Exatamente. Ainda mais porque era véspera de Halloween. Então não pode ser ruim, né? É o filme da banda mais quente do mundo. Mais quente que o inferno, viu? Que, olha, a tradução em português é Kiss e os Fantasmas no Parque, ou Kids. Tem uma outra tradução. Kiss e os Fantasmas só também, né? Não, é, em português chegou Kiss e o Fantasma do Parque, ou Kiss e o Fantasma das Trevas. Dependendo da versão que. A versão da Sessão da Tarde é Fantasma das Trevas. Tá lá. É, eu já vou lançar a mão da pergunta aqui. Cadê o fantasma do filme? Pois é. Esse é o grande detalhe, né? Cara, é que, fazer um filme sem fantasma. E por que? Fantasma. Não é nem a tradução que inventou um fantasma. Não, o filme em inglês se chama. No original. The Phantom of the Park. Cara, fazer um filme com fantasma no nome, sem fantasma, é igual filme de Harry Potter sem Harry Potter. É golpe. Não funciona. É que você tem que entender que o filme é uma mistura de Westworld com Scooby-Doo, cara. E Trapalhões. E tem muito dos Trapalhões também. E tem Tuxado também. Tem o fantasma que nem o fantasma do Scooby-Doo, cara. É um cara fantasiado, cara. Na verdade, o cara nem se fantasia. O cara só controla as coisas, tá ligado? É, então. E isso se explica porque o filme é uma produção da Hanna-Barbera. Sim. Agora, falando rapidamente da história do filme. Se eu conseguir falar o filme trata. Tem um parque. Um parque numa cidade dos Estados Unidos. E tem um cientista, que eu não entendi se ele é um cientista tratado do parque, que ele faz atrações pro parque, ou se ele simplesmente está escondido embaixo do parque por um motivo X, mas eu entendi que ele cria as coisas do parque. Ele é o engenheiro do parque, né? O cara que criou os brinquedos do parque. Que é as atrações. O Abner Deveru, francês, né? Deveru. Meu francês não tá muito afiado, faz tempo, faz uns 2 anos que eu fiz. Você não tem obrigação nenhuma de saber francês, cara. É, fica tranquilo. O cara não sabia atuar, você não precisa saber francês. Tá tudo igual. E era a profissão dele, né? Isso que é o pior. Esse cientista, ele descobriu durante o filme uma maneira de clonar os humanos. Sim. Eu não tô rindo porque é muito incrível isso aí. Isto é. Isso é da onde tirou isso? Eu não notei isso. Eu também não percebi isso, não. É um clone, mas é um clone robô. É tipo um anfitrião. Os clones eram fantasmas? É tipo um anfitrião. Era tipo androids, entendeu? Tipo android. E o Kiss tá pro plano de fundo, porque é uma banda gigante e foi contratada pra tocar nesse parque. Mas só um detalhe: o parque é o parque mais milionário que existe, porque contratou o Kiss duas vezes seguidas, cara. Caralho, e não era o Kiss. Ainda mais. Uma banda que ainda mais em 78, cara. 78, 78, o Kiss já teve a fase clássica. Já, 77 saiu Love Gun. Então, ó, o Kiss já teve. O Kiss 74, o Harder Than Hell, Dress to Kill, Destroyer. Teve os quatro discos solos em 78 também, que cada membro lançou seu disco solo. Só tinha, em termos de cultura pop, só tinha uma coisa maior que o Kiss naquele ano, que era Star Wars, que veio no ano anterior, em 77. Ou seja, era a maior banda do planeta Terra. Era a maior banda do planeta naquele ano, sem sombra de dúvida. Então, contratar uma banda, um parque mequetrefe, ter dinheiro pra contratar o Kiss por duas noites. O parque tinha montanha russa no parque, eu só vi xícara. O filme começa com a montanha russa. Ah, é verdade, mas é bem montanha russa da Praia Grande, né? Contratar e ainda dar o roteiro e falar: ó, vocês vão passar vergonha o filme inteiro. Cara, deve ter pagado muito bem. Que roteiro, Ivaldo? Os cara falavam as falas pros caras antes deles gravarem, cara. Você acha que eles se preocuparam em roteiro pra eles decorar a fala? Nem fodendo. Mas enfim, o Kiss é a banda contratada pra tocar no parque. Só que eles não são uma banda normal. Eles são bandas que possuem uns amuletos e eles têm poderes no filme. Eles são representações físicas de entidades sobrenaturais. Que é a única coisa sobrenatural do filme. Isso é muito bom, né? E no filme eles não chegam a falar o nome deles, né? Tipo, eles não se tratam como Gene Simmons, Paul Stanley, e Didi, Dedé, Zacarias. Ele é o nome dos personagens, né? Eles usam Starfield, The Demon, Baseman e o Catman. E lembrando que é a formação clássica do Kiss que tá presente. É a formação clássica. Oh, e na dublagem que é o melhor, né? Que é o gatão. o asa do espaço. Demônio, cara, e a criança estrela, cara. Criança estrela. Sabe quem é o dublador? Sabe quem é o dublador do gatão? É o Salton Mello, gente. Vocês têm noção disso? Sério? É o Salton Mello. Essa dublagem é feita pela Herbert Richman. O filme é de 78. Ele só chegou na Globo em 93. Aí é o ano da dublagem dele. O Salton Mello faz a voz do Peter Criss, que é o Catman. E o Manolo Rey, que dublou Michael J. Fox, o Smith, ele faz a voz do Ace Frehley, cara. Na hora que eu ouvi, eu falei: meu Deus, é o Salton Mello. Olha o que a pessoa tem que fazer no início de carreira. Apesar que o Ace Frehley, cara, ele só fala, no filme que a gente assistiu dublado, ele só fala: Mas vou te falar que ele é um cara que luta melhor ali. É o que eu mais gostei, pelo menos. O Spaceman mandou. Ele tem o melhor sinal de poder de todos os tempos, que é quando ele vai fazer o teletransporte, ele faz aquele sinal de carona pra trás, quando você levanta o polegar. Deixa eu fazer uma pergunta antes, a gente já tá indo longe, né? Mas por que que esse filme é feio? Primeiro, pelo baixo orçamento dele. Segundo, como é um filme direto pra TV, os caras não estavam nem aí pra nada. Os efeitos, os defeitos especiais desse filme são as melhores coisas do universo, cara. e aí volta naquilo que eu falei. Um ano antes a gente teve Star Wars. Nossa. Ou seja, dava pra fazer coisa melhor, cara. Mas, pro bem de todo mundo, da gente principalmente, o filme tem uns defeitos maravilhosos, cara. As cenas de luta são horrorosas, as coreografias são todas péssimas, os dublês são sempre os mesmos. Sim, cara. Só muda a roupa. E o dublê negão do Ace Frehley é a melhor coisa. Não só do Ace Frehley, cara, do Peter Criss também. Tem cena que o Peter Criss, ele tá de regata, velho. O cara... Eu não duvido que seja o mesmo cara, né? Pros dois. Ó, vocês querem um efeito de comparação? Pega a cena do dublê, aquela cena que eles estão lutando lá, e joga na internet, pesquisa aí, o Mussum fazendo roqueiro, vestido de heavy metal. Era igualzinho, cara, sem o pó branco na cara. Tá dizendo que os trapalhões estavam no filme. E, na verdade, quem dublou o cara aí que vocês falaram, acho que foi o Serginho Malandro, que ele só sabe falar iê, iê. Só faltou falar glu glu. Ai, cara, muito bom, velho. Então, realmente, cara, os efeitos desse filme são pavorosos. A ação do filme é aleatória e bizarra. E a história é assim, o cara tirou da cabeça e falou: outra capa de morcego, faz o seguinte, ó. Vai ali e destrói aquele negócio da Coca-Cola de isopor, vai lá. Mas como é que eu vou fazer, diretor? Não, faz de qualquer jeito. Mete o cacete aí, a gente vai gravar e tá tudo certo. No final, solta o rugido do Leão de Tandera e tá resolvido. O Gene Simmons com certeza falou assim, ó, a gente tá ganhando 1 zilhão por mês aqui, mas não tá o suficiente, tô precisando ganhar 2. O que que eu posso fazer pra aumentar a minha popularidade? Faz um filme, tá na moda, atores, músicos são atores também, fazem filmes e tal. Ah, pode deixar então, fazer um filme aí, cara. Fizeram. E não vou dizer que eles não ganharam dinheiro, porque se foi uma puta de uma audiência, com certeza eles ganharam bem pra fazer esse filme. E ganharam bem depois no lucro. Esse filme é fantástico. Logo no início, quando o Kiss chega, eu tava naquela pavorosa, né? Tipo, meu, vai, tem que acontecer alguma coisa. E o começo do filme é meio paradinho, assim, no comecinho. Acho que é uns 20, o Kiss demora minutos, pra é meio aparecer, parado. Né? O Kiss só vai demora, aparecer pela primeira vez, que é sensacional quando eles aparecem pela primeira vez. Exato. De passagem. Mas eles vão aparecer depois no show, né? Que eles vão tocar. É, então, leva mais ou menos quase meia hora pra eles aparecerem no filme. Só um detalhe, as melhores partes do filme são os shows do Kiss. Exatamente. Cara, eu acho que uma das melhores partes é quando eles vão, quando os clones malignos, eles vão fazer o show, e eles mudam a letra de Hotter Than Hell, aí eles rip, rip, rip and destroy. Cara, muito bom, cara. Vai dizer então, que é logo... bem pensado. Cara, esse filme... Vai dizer que não tem roteiro. Ah, não tem, mas assim, esse filme ele é tão ruim, ele é maravilhosamente ruim, cara. Eu me diverti muito vendo esse filme, cara. Isso é verdade. Eu veria de novo. Não veria Rock of Ages de novo, mas veria o Kiss e o Fantasma do Parque de novo, sem sombra de dúvida. Vai, tá, volta. E uma das qualidades do filme, né? Eu assisti o Rock of the Ages e eu tava passando mal. Eu coloquei o do Kiss e consegui melhorar muito, por sinal, porque eu comecei a dar risada e me fez esquecer a tragédia do outro. Enfim, depois do primeiro show, quando eles estão descendo a escadinha, o pessoal... não sei o quê. Aí o cara vai dar o comando pro hashtag Cyborg lá, ficar tirando foto deles, beleza. Aí aparece a menina procurando, Sam, onde está meu namorado Sam? Aí tem toda aquela coisa, e o cara, Star Child. Eu falei, eita! É o Paul Stanley, né? Aquela voz, né? Aquela coisa, o que que você quer? Você não tá aqui pelo Kiss, né? Ela, não, é que eu tô procurando meu namorado Sam. Aí o cara vai falar um negócio, eu falo, nossa, o cara vai dizer o sentido da vida, né? Sanderson. O cara, ele ainda está no parque. Que revelação bombástica. Tem uma cena pior antes. Tem uma cena pior, que é a cena quando o nosso cientista maligno entra no covil dele. Aí a mulher, essa mesma mulher, ela chega e desce o elevador. Nossa, ele é muito rápido. Esse elevador, ele faz 35 metros em 2 segundos. Beleza. Aí rola toda essa cena. É, ele vai mostrando os clones robóticos dele. Tem uma cabeça em cima da mesa. Aí a câmera sai. Quando a câmera volta, você vê que é outra pessoa se mexendo ali. Eles tiraram a cabeça de plástico e colocaram a pessoa. Aí ele dispensa a mulher. Quando ela começa a subir, a cena vai... A câmera vai abrindo e você vê o elevador no fundo. Quase que o elevador não sobe com a mulher dentro, cara. Como que era o elevador mais rápido do mundo? Não, não, ele é o elevador mais rápido do mundo pra descer. Pra subir já é um. Ah, pra subir? Foda-se. É outra tecnologia. Pra descer a gravidade é também, tem que ter os dois aí, é demais. Ah, cara, muito bom. Mas o cientista é muito engraçado, né, também. Puta, que engraçado. Eu achei ele muito engraçado. Ele é muito bizarro, mas é engraçado. Cara, ele é muito engraçado. A motivação dele foi que os caras tiraram os bonecos pra colocar o pôster do Kiss e ele ficou puto com o Kiss. Aquele... Ele chega em algum momento a falar que ele não gosta de rock. Ele odeia o rock. Ele fala assim. Não, ele ficou muito puto com o cara queria fazer o Armagedon no parque. Dito por ele mesmo, por sinal. Sim, pode ser, né, cara? Ele criou várias criaturas lá, né? Agora, com relação aos poderes do Kiss, né, cara? Eles têm o poder baseado num talismã. Que eu não entendi como eles ganham o poder com o talismã dentro da caixa. Eles deviam andar com o talismã, né, cara? No mínimo. É, alguém faltou nas aulas de RPG, mano. Acho que alguém já. Um deles já jogou RPG. É, eu acho que em 78 não tinha, é verdade. Só foi sair dos anos 80, é verdade. Ah, e o Paul Stanley tem o poder de controlar a mente, sei lá, alguma porra assim. O Paul Stanley é o pior. Telepatia. O Paul Stanley é o pior. Ele é telepatia. O Star Shield é o pior. E solta a laser do olho. É, pode falar, Anderson. Fala os poderes dele. Ele que tem o poder de escutar além do alcance, né? Não, esse é o Ace Frehley, que escuta o asa espacial. O do Paul Stanley é soltar aquele raio pelo olho. Sim. É verdade, é verdade. Aquele raio que lê código de barra pelo olho. Ele controla a mente, mais ou menos assim, dos policiais, né? Que ele deixa a mina passar. Ele tem isso pra super audição. Super audição? De onde vocês tiraram isso, né? Porque na parte que o carinha. Sim, o Catman tem super audição. Não, um dos dois. Aquela cena da piscina, que eles estão lá sentados. Aí o cara vai falar com o Gene Simmons, ele. Ele só fala isso, cara. Tem porra nenhuma. Ele escuta, eles param, ele para, escuta tal, e começa a cantar match de novo. Que se foda que não, tá. Isso é, não, essa cena é antes, essa cena é antes. Cena é aquela antes. Cena que o cara do parque vai chegar lá na casa e fala assim: ah, vocês estão preparados pro show de hoje à noite e tal, não sei o que, vou deixar vocês aqui descansando. Aí ele leva o policial pra investigar o sumiço lá do namorado da mulher, foda-se ele. Nisso, o policial se afasta e aí o Catman começa a ouvir a conversa entre eles, que o cara fala assim: não, deixa eles tocarem hoje, amanhã. Não, é o Paul Stanley, cara. É o Paul Stanley, por isso que eu falei isso pra produção, porque saiu um raiozinho, aí aparece a estrela na cara deles, aumenta, aí ele consegue escutar. Sensacional, aliás. O gatão então tem poder nenhum, cara. O gatão, ele tem super velocidade. Foi pelo. Ele sabe fazer glu-glu e aí é. Que mentira, velho. Ele não é rápido, porra nenhuma. Ele faz nada no filme. Ele bate nos caras, ele é porrador. Só isso, cara. Meu, o Peter Criss brilhou porque essa foi a primeira. Uma das primeiras versões acústicas de Bat, eu acho. Não, Bat já era assim. Sim, mas. Destrói. Mas foi uma música que eles fizeram uma versão diferente. Acho que eles nunca tinham tocado uma versão daquelas. Enfim, tem uma história que esse filme valeu mais por essa versão de Bat do que qualquer outra coisa. Agora, eu não sei se essa música foi tocada antes da menina gritar desesperada ou depois, mas independente é muito aleatório. Foi. Eles começam a tocar ela lá junto, escutando. Ela vê o rapaz. Ai, Sam, você. Eu achei muito aleatório que ela falou: Sam, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele só continua andando. Ela começa: não, não, não. Mó desesperada, mas ele só saiu andando. Ele não falou nada. Cara, o melhor dessa cena, aí o Kiss, né? Os Kiss chegam nela. Ah, era o Sam, mas não era o Sam. Aí eu, por que esse senhor? Quem que escreveu esse texto? Continuou. O Asa Espacial, que é o Ace Flayer, ele só. Ele tem teletransporte, é o noturno, né? Isso. E o Gene Simmons, ele solta fogo. Ele é o demônio. É o demônio. Ele é o demônio. Ele solta fogo. Ele solta fogo que não queima. Não queima. Num detalhe. A única vez que ele conseguiu queimar alguém foi que ele tacou no. Na tocha lá. A única hora que ele queimou. Mas ele tem bônus em combate contra isopor, que ele consegue quebrar com mais facilidade que os outros. Sim. Mas a versão robô dele, né, cara? Putz. Ah, olha só, é verdade. É sensacional toda. Mas o filme, eu acho que ele começa a ficar realmente. Se você não conseguir assistir, se o ouvinte que não assistiu o filme quiser assistir, vale pelo menos. Vale assistir. Principalmente a parte que o Kiss vai entrar em ação. Toda a parte, todo o começo é engraçado, os planos sentir, essas coisas vão acontecendo. Mas quando o Kiss vai pra quest final ali, que eles entram dentro do parque, a partir dali fica espetacular, cara. Tem a luta com aqueles minions. Nossa! Aqueles meninos meio macaco, meio leão, meio parecia nada. Parecia do Change. Não, eles parecem lá os carinha do Changeman, sabe? Só que pintado de prata. Aham. Depois tem a. Praticamente. Tem essa luta que é sensacional, você começa a conhecer os poderes, e tem a luta com os samurais, que essa pra mim é um dos ápices do filme, cara. Um dos lutas com os samurais. Que foi da onde os caras tiraram as ideias pra segunda temporada do Ashworld. Certeza, velho. Foi do filme do Kiss, cara. Na verdade, tem tudo ali chupinhado, né? Os anfitriões, Shogun World, tá tudo ali. É que você tem que prestar atenção. Melhor é que nessa cena de combate, no ápice da batalha, eles vão entrar em ação, aí você fala: nossa, agora vai tocar uma bela de uma música. Ele começa toint, que toint, bão, bão, bão, boing, boing, bão, bão. Cara, essa música, boing. Essas músicas é típica de filme policial dos anos 70. Você exatamente. Pega assim, Dirty Harry, Operação França, Desejo de Matar, é música desse tipo de filme, cara. Apesar de Desejo de Matar não ser um filme policial, mas é música desse tipo de filme. Música muito de seriado, sabe? Dos anos 70. Falando cara, mas eu não entendi por que ele não colocou o caralho das músicas do Kiss durante as cenas, cara. Só tem os efeitos sonoros bizarros. Ou não tem efeito nenhum, né? Ou não tem música, não tem nada. Tem o Kiss é uma banda, tem uma cacetada de música. Só colocaram uma música, se não for eles cantando. Só na abertura e nas cenas de show. O Gene Simmons, ele é tão mão de vaca que ele não liberou as músicas do Kiss no próprio filme do Kiss, cara. Eu não duvido que tem algum negócio assim. Cara, não, mas era engraçado que quando batia nos caras saía faísca também, igual o Power Rangers, né? Ah, sim. Toda a cena de ação é muito boa, cara. Mas pra mim o ápice do filme foi o resgate do Sam, né? Eles ali naquele momento, junto com ele. Pô, você tem que libertar o Sam, por favor. Ajuda a gente. E aquela menina meio bipolar, né? Que primeiro ela, por favor, libera o Sam. No segundo seguinte, ela, ei, você tem que liberar o Sam. Na segunda seguinte, para com isso. Libera o Sam agora. Por que você não tá fazendo? Calma. Dá um minuto pro cara falar alguma coisa. Aí eles, pô, ó, não vai dar pra ele ajudar em nada. Aí o cara do Kiss olha e fala, e se eu tiro esse durex do pescoço dele? Eu dei muita risada nisso. Nossa, cara. O pior é que a resolução, né? A resolução não faz sentido. Eles derrotam os clones lá em cima do show. Tem uma batalha épica pra milhares de pessoas, hein? Não pode esquecer disso. Uma batalha épica. E a câmera dá um corte, eles já estão com o ouvido cientista. Já estão os quatro de pé lá. Eu falei, eles chegaram aí, pô. Ou teletransporte, ou usar o elevador que desce. Nem a cena do teletransporte apareceu. Não, o que eu acho engraçado é que, tipo, a ideia do cientista era fazer o quê? Era fazer os clones, aí eles iam tocar a música errada, né? E os caras e o público ia ficar revoltado, né? Exatamente. Só que no final da carreira do... Sim, acabou com a carreira do Kiss. Só que no final da música, você vê o público, os caras estavam curtindo a música nova, tá ligado? A música nova do Kiss. Caramba, o Kiss tá com umas letras mais pesadas, né? Mas tá legal, tô gostando. É. Pior que é mesmo, porque eles colocaram o áudio dos caras destruir, quebrar, não sei o que, como se estivesse reclamando. Só que no, na eles imagem, se os caras fazendo coração, né? Comemorando, mó feliz, eles, mas, caralho. Eles até estranham de começo assim, mas depois eles já estão lá fazendo o headbang e tal. O que eu acho mais da hora é que os caras do Kiss, os caras mesmo, eles chegam pra lutar com os clones, ganham dos clones e começam a tocar de novo, tá ligado? Ah, vou tocar aqui antes de resolver a coisa, o problema do parque, foda-se, né? Afinal, deixa eu acabar o show aqui, né? A banda foi contratada pra tocar, né? Claro. Exatamente. E o Gene Simmons já, ele, uma das coisas que ele fala durante toda a carreira é que ele acha um absurdo não cumprir contrato, atrasar show. Não, nesse aspecto, cara, o Kiss tem N problemas ao longo da carreira, etc. Mas a galera que trabalhou com eles, eles são meio pau no cu e etc. Beleza. Mas assim, todo mundo fala que em termos de comprometimento com o fã de dar espetáculo disso aí, eles são profissionais ao extremo, ao contrário do filme. Com certeza, né? Um filme, acho que desse, se tivesse aí feito o um filme com um décimo do profissionalismo dos caras pra fazer um show, seria um pouquinho melhor. Mas o pior é que, lendo comentários, principalmente quando eu fui dar uma olhada em cenas no YouTube, que tem bastante, pessoas, fãs de Kiss falando do filme, fazendo matéria na internet, tem muito fã de Kiss que gosta desse filme, mas logicamente que é por causa da banda, por causa da época, e também porque não deve, entender muita coisa de cinema, né? Mas talvez entendam por esse lado da comédia, que tá falando da diversão, que talvez seja um galhão, que vai ser engraçado. Isso mesmo, eu li um artigo em inglês, depois eu posso até mandar o link, dizendo 12 razões porque esse é o pior, melhor filme de todos os tempos. E o autor deve ser fã do Kiss. Nada daquilo que eles queriam, até porque também eu acho que nem precisava. O que que o Kiss poderia fazer pra aumentar a popularidade deles? Lançar um disco bom. Não sei por que foram pra fazer cinema, sei lá, acho que só pelo dinheiro mesmo. Mas, enfim... Lançaram tantos discos bons um atrás do outro que foi dando uma minada nas ideias dos garotos. Aí a gente pode até fazer um podcast sobre o próprio Kiss, por exemplo. Aí vai falar que a partir de 79, ali mais ou menos, quando saiu o Dynasty, que saiu no ano seguinte, a coisa já começa a piorar pros lados dos caras, né? Até ali, você falava, banda de rock, Kiss, qualquer coisa, rock, Kiss, não tinha, era o nome que tava na boca de todo mundo. Ah, na verdade, agora eu vou ficar esperando que um dia eles façam uma turnê especial com o tema Os Fantasmas do Parque, que seria sensacional, cara. Chama os atores que ainda estão lindos, eles agora faz tudo de todos os tiozinhos, imagina, chega o cientista no palco, anuncia, fala que vai brigar com ele. Esse já morreu. Não custa nada sonhar, né? Esse já deve ter morrido. Deve ter o clone dele. O pior, uma coisa que eu não entendi desse filme, por que que ele ficou velho no final? O cientista, ele envelheceu do nada? Faz sentido, eu te respondo assim? Com outra pergunta que eu já fiz lá no começo. E o fantasma? Então, a gente discutiu e não chegou ao tal do fantasma. Ouvinte que já assistiu ou que vai assistir Kiss e os Fantasmas do Parque ou Fantasma das Trevas, se você achar o fantasma, título do filme, manda e-mail pra gente, por favor. Eu quero muito saber onde tá esse fantasma. Cara, eu já sei onde tá o fantasma. Captei agora, lembrei. É a cena que os quatro estão presos, aí eles ficam pensando, como que a gente vai fugir daqui? Aí eu acho que o Catman, ele faz o poderzinho da mão, aquela caixa sai voando toda a porta, tinha um fantasma ali carregando. é uma possibilidade. Mas enfim, acho que é isso, né, galera? Vamos terminando mais um Bom, Mal e Feio. Querido ouvinte, se você tem filmes bons com a temática do rock pra gente, por favor, mande e-mail. Se você tem filmes maus, se você gosta de Rock of Ages, se você acha que as bandas que o Anderson odeia são boas, manda e-mail, pode criticar ele à vontade. Vou ignorar todos. Se Se você já assistiu o filme do Kiss, por favor, converse com a gente, porque esse filme realmente vale a pena ser discutido. Muitas teorias, principalmente sobre o fantasma. Manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, acesso www.nerdpatriarca.com.br. Lá todo domingo tem podcast novo pra vocês. Você pode escutar pelo seu agregador, pode escutar diretamente no site. E é isso aí. Domingo que vem a gente volta pra outro podcast, certo? Sim. Certo. Viva o rock, né? Viva o rock! Aê!